podem nas cadeiras, bailarinos apostos no palco, se esquivando dos olhares inconfundíveis em meu arranco, aprimorando o tempo do recuo, ofuscando a mira do atirador. Soldado deslizando, tá em compasso contado nos tiros da guerra, que fere a retina de quem subestima o destino do senhor das trevas. Jura céu o desejo do amor pela vida de quem não matou, mas lembre-se réu, instinto cruel, cumpra o seu papel no terror. Alívio é o dilúvio que lava a alma do justo, que leva ao fim mas não cessa. A valsa é o assunto que paira sobre o corpo, transparece o oposto, permanece o enjoo obsoleto, frequente desgosto. Escasso o tempo da dança, no mais belo passo, perfeita elegância. Nos braços eu vejo a esperança, marcada sua fina perseverança. Um após o outro, sequenciado, iminente confronto, indelével, permanente, decadente no meio dos monstros. A ordem expressa, indigesta, da elite protesta, não ature injúria alheia, fertilize o amor que te resta. Se mova pelo orgulho, abrilhantando a memória dos nossos, dançarinos, sentinelas que plantaram arte em meus destroços. Vocês acabam de acompanhar a volta da vitória. Audacia Records. Isso é Estúdio N.